Minha mulher que me perdoe, mas eu sou safado mesmo. Bora, seu menino. E no certo, vem na mosca. Eu nem virei quando acertei tua boca. E no certo, vem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei uma vida toda. Estúdio Puxa M10. Tiro certo, bem na mosca. Eu nem me